O dia 19 de setembro na história. 1955, candidato do PTB ao governo de Minas Gerais, Carlos Alberto Lúcio Bittencourt morre num desastre de avião. 1981, barco naufraga na Amazônia, em frente ao porto da cidade paraense de Óbidos, e mata 300 dos 500 pessoas a bordo. 1985, cerca de 5 mil pessoas morrem e dezenas de milhares ficaram feridas ou desabrigadas no mais violento abalo sísmico da história do México, que atingiu 7,8 graus na escala Richter. 1999, o presidente Fernando Henrique Cardoso assina o decreto de regulamentação da Lei de Crimes Ambientais. 2002, polícia carioca prende o traficante Elias Maluco, acusado de assassinar o jornalista Tim Lopes. Esses são os fatos que fizeram o dia 19 de setembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.